3399, decolado ao 51, chame o controle, 120 décima 8. 1208, 3399. Controle Salvador 3399. JT 3399, contato radar. Sua mantém nível de voo 360, Dael. 360, Dael, 3399. Voo no 817, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25, voo no 817. 3399, chame Recife, frequência 125, décima 1, ao término 3325, tá? 3399, bom dia. 251 e 1 3325, 3399.